conhecidos de hoje, falamos dos This Heat. We'll be right back. Apesar de uma existência de apenas 6 anos, os This Heat são hoje considerados uma das bandas mais influentes saídas do caldeirão pós-punk britânico. Formados em Brixton, Londres, no início de 1976, o trio formado por Charles Bullen, Gareth Williams e Charles Hayward utilizou desde o início sons pré-gravados e manipulação de fitas como parte do seu som invulgar, que tanto tinha de punk rock como de experimentação avant-garde. Em 1977, John Peel convida-os para gravar uma sessão para o seu programa de rádio, sendo o resultado tão frutuoso que o convite seria repetido ainda nesse mesmo ano. Entretanto, a banda começa a preparar o seu primeiro álbum, ensaiando numa antiga sala de refrigeração que serviria de incubadora para as suas experiências. So now. Apesar de terminado em 1978, o primeiro álbum dos This Heat, homónimo, apenas veria a luz do dia no ano seguinte, devido a dificuldades legais e financeiras. Altamente experimental, junta sons ambientais e ruídos industriais manipulados pela banda, com temas de instrumentação mais comum, mas usando texturas e dinâmicas surpreendentes. Após o lançamento do disco, lançam-se em digressão pela Europa, onde encontram maior aceitação que no Reino Unido natal, situação que se irá manter durante toda a existência da banda. Em 1980, lança o maxi Health and Efficiency, mais um exemplo da inventividade dos This Heat. O lado B é um longo drone que pode ser tocado nas rotações que o ouvinte quiser. No ano seguinte, a Rough Trade lança o segundo álbum da banda, The Seat, que é visto como a sua obra-prima, misturando na perfeição as manipulações sónicas de marca com a energia da banda ao vivo. Yeah. Apesar de aclamado, The Seat não faz crescer a projeção dos This Heat no Reino Unido. Após algumas fricções no seio da banda, Gareth Williams acaba por viajar para a Índia. No final de uma digressão em 1982 com novos membros, os This Heat cessam funções, com os seus elementos a seguirem caminhos distintos. Williams morreu em 2001, mas a herança dos This Heat tem sido mantida viva por alguns lançamentos e reedições, mais notavelmente a caixa Out of Cold Storage, de 2006, compilada pelos dois elementos sobreviventes da banda e que reúne toda a discografia, Peel Sessions, raridades, remisturas e um concerto ao vivo. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os This Hit. Até à próxima. Ilustres.